Salvador, Diego 18 no meio, ciente da Charlie. Quanto número para 2010, 2017? Para 18 no meio? 2010, 2017. 2017. Salvador, bom dia. Quando for possível, a deixação Maracajá 3520. Informação Delta. 3520, tá pronto, cópia, Aracaju 190. Autorizado Aracaju 190, decolada 10, curva esquerda, no perfil da PUCA, Jama, porta direta, Aracaju. 5102, transponder, controle opera 120.8. Autorizado nível 190, para Aracaju, decolada 10, esquerda, PUCA, Jama, Aracaju. Acionada 5102, 1208. Salve Salvador, tá Max Luyank informando o término de reboque. Muito obrigado e bom dia. Igualmente, bom dia. Autorizado o procedimento do 1-8-6. Afirmativo autorizado, aliás, reporte autorizado, 1-8-6. Reportará. Segundo 8-6. No meio chama a torre agora, São Francisco 862. Obrigado, mano. Ó. Boa noite, no meio, bom dia. Já avistado, a porta sendo externa contém baixo travado. Foi 3 externo, 8-8 no meio. Baixado travado no 8-6. Pista livre para os autorizados, vento 190 graus com 5 nós. Sente autorizado, pouso, voo 1-8-6. Autorizado, chame o táxi. Nomeia, bem-vindo. Solo agora 15 direita, ao taxi na minha escuta. Prosseguindo Alfa Juliette, portão 05. Táxi na escuta, Alfa Juliette pro 05, gol 18 no meio. Salvador, para 3500, táxi 90 e 1. São 3 horas alternando. Salvador. É, 9-1 no Salvador, só não compreendi a autonomia. 3 horas. 3 horas? Ok, tá autorizado o táxi Índia e Alfa reportando pronto, ponto de espera. Quando pronto, ajustado, 1-0-1-7. Índia Alfa, 0-0-7, vai 3520, autorizando a linha decolar, o vento agora no momento 200 graus com 12 nós.